1739, bom dia, Sunny, identificação, chegada Mari, desce para o nível 050, está autorizado direto em Itapura. Salvador, voo no 648, pushback, acionamento, posição 2. Voo no 648, após a passagem da Avianca, retaguarda, autorizado, chame táxi. Após a passagem da Avianca, retaguarda, autorizado, voo no 648. Voo 1184, chame agora Recife, frequência 126.85 e alterna 125.45. 2719, está passando agora o Serra Vitor 366, completa final, e chama a Salvador 118.95. Eu vou fazer o centrado, 2719. Oi, Salvador, bom dia, 2719, estabilizado na Renata, onde é? 2719, continua a aproximação número 2, ajuste no 025. Aqui na aproximação, 2719. Terra Fox Bravo, bom dia, parte pista que decola. Sim, tem mais um minuto para a cópia. American 229, approved taxi via Juliet, gate 211. Just observe the gold point parking on gate 07. So we're at gate 11, we have the golden star, right then. Salvador, vamos dar 94, bandido da pista, taxi 64. Bruno 094, bom dia, Alfa Juliette, fonte 10. Alfa Juliette para Bruno 094. Romeu Sierra Bravo, cobra com Goiás. Autorizado para Congonhas, nível 400. Decola da pista 107, curva à direita, perfil da subida da El, Leda, Mótiva. Via Perdulo 10, Cubave, Perdulo 16, conforme a rota do plano. Transponder 5103, controle 120, décima 8. Obrigado. Oi, Salvador, de Papa César, travou com o Guilherme. Batão, Rocha, Golf, Guilherme, ajuste no 095, utilizado no final da NOPET, aposta na curta. Dá a reposta. Cadê? A Estacionamento táxi de colagem com a torre 118 decimal 95, altímetro 0095, mau voo. Voo no 648, PAB 170, 2 horas, João Pessoa, para táxi. Direita via Índia, ponto de espera, torre 118 decimal 95, altímetro 0095, mau voo. Direita Índia, ponto de espera 118 95, ajustando 0,95, voo no 648, bom dia. Bom dia. Azul 44, 5 contra o Dalian, mantém fechando 0. Dalian, mantém 0, azul 44, 5 contra. Está autorizado a final do AINAS, desça para 2.5.6, após o ETAP e voe para o Serra Vita 366. Informe estabilizado com ajuste no 0.95. Autorizado, movimento, voo no 739, acima 0.95. 1, autorizado decolagem, pistão no 0, 1 no 0 graus, 1 no 0 mais. Iniciando 445. Baixa Golf Kilo, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Tá certo, Golf Kilo, prefixo. Pode ligar, pode ligar, pode ligar. O Xenemão 140 é forte quando pronto. Estão prontos. Pedalhar e manter a pista no zero. Aquilo, prossiga. Torre, bom dia, voo no 648, 0. Bom dia, voo no 648, mantém ponte fera. Mantém ponte fera, voo no 648. Azul 4451, decolado, 51 no controle, no 208, boa viagem. 208, obrigado e bom dia. Ó, chegou o Fiquinho, solo de 52, confio em pátio. Ivan, na próxima direita, a estação na frequência livre, um bom dia. Obrigado. Azul 4451, contato radar, suba para nível 320, autorizado direto Leda. 320, só precisa manter a saída para treinamento. Avisou como 7, o Itaú, Simpan. Afino Com, chame a torre Salvador, 118.95 e tem robô. Uísque, assim, Abadão, uísque, eu acho que uniforme, ajuste 1015, final da 17, autorizado, reporte na porta. Pitap para a chegada Mário, desça para o nível 050. Pitap para o 050, azul. O patrão de Salvador copiou azul 445, ano, solicitando uma TS perfil. Aí da critério, azul 445, ano. Obrigado. Gono 648, desalhar e manter, pistão zero. Ali mantendo zero, gono 648. A Abatão, Richard uniforme, tráfego avistado, autorizado por uso pistão 97, vento 130 graus, 90 nós. Ré 1140, decolar 254, controle no 20, décima 8, boa viagem. Controle, o Ré 1140. Bom dia, está em contato do radar, chegou para a mesa 350, na saída PUCA. Júlio S. Quebec Kilo, autorizado regresso para o Vertical de Veracruz. Quebec Luiz, caixa uniforme, solos 55, confio no pátio. Atente, levando a próxima interseção à direita, estaciona a frequência livre, Luiz, caixa uniforme. Volo 648, precisar decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós. Primeiro decolagem então no zero, volo 648. Por mais ou menos o BOS, tem ideia não? Gostaria de saber? A praia do Forte, quantas milhas são de Salvador do VOE? Tem uma aeronave? Do VOR, a praia do Forte fica a 27 milhas nordeste. E sua aeronave está agora a 17 milhas na sua posição de 11 horas. Muito obrigado, senhor. Cidade, 739. Como 739, completa final, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 18, Salvador, voo 9739. 739, o ajuste é 105, autorizado o pouso na 10, o vento é 10 graus, 10 nós. 905, aguardando a autorização. Voo na 739. Voo 648, decolado ao 58, chame o controle, 120 decimal 8. 208, voo no 648, obrigado, boa. Boa. Voo no 739, autorizado, pouso na 10, vento 10 graus, 10 mais. Salvador, boa tarde, voo no 648, cruza 1600 graus. Voo no 648, bom dia, está em contato radar, saída PUCA, suba para a nível 350. PUCA 350, Serra igual ao 648, poxa. Resumo 98, está autorizado a final do ENAV, desça para 25003, o ajuste no 095, após o ETAP, voe para o Serra Vita 366. Após o ETAP, voa 366, volta 398 para 2500. É 140, o senhor está passando agora a vertical da praia do Forte. Ah, já localizei aqui, muito obrigado. Gol 739 no solo 01, chama o solo 219. 219, boa. Solo gol 739, livrando. Alfa Juliette pro 4, 739. Alfa Juliette, ponto 4, gol 739. Salvador, bom dia, 3191, autorização Galeão. 3191 pro Galeão, aguarde cópia, prepara a subida dela. Certo. Chama agora o centro de serviço, na frequência 12685 ao término 1245. 12685, 1245. 2776, serviço no radar encerrado, 3 milhas para a posição Conde, mantém o nível de voo 1970, chama agora o controle Aracaju, na frequência 120.3. Aracaju 203, azul 2776, bom dia. É 3740, acendo a indicação, via chegada a Mari, esse é Mateus 050, aqui, o cima é plano 0115. Identificou, via chegada a Mari, para o 050. Gol 1648, gol 1648, chama agora o centro de Recife na frequência 1285, alterno 1245. 9685, negativo 2545, gol 1648, boa. Salvador 198, passando 366, estabilizado. Então 31198, completo final do RNAV, chama agora tudo, 118, decimal 95. Muito bom dia. Azul 2743, acione identificação. T743, contato radar, 44 milhas para posição Mari, voe Mari para interceptar chegada Mari. Informa no portal de Zidas, o 2743. Para chegada Mari, 2743, apontará para a Salvador, bom dia, tá 3198, final da 10. Bom dia, são 3198, autorizado, pouso, na 10, vento 110 graus, 10 nós. Sempre pouso, 3198. Sou 3740, prossiga para o controle. Pode falar para o CA2363. CA2363, mantém 2500 PES. Ajuste o ultimétrico no 0115. CA2363, mantém 2500 sobrevoar o setor norte. Estava negativo, vamos com os dores até aberto algum ponto aqui, avião Papa, sabe? Prossiga, pronto, 3198. Autorizado Salvador Galeão, New de voo 360, via P novembro 857. Decolada da pista no zero, primeira curva direita, descida da El, Lida e Rumi. 5122, transponder, ponto 8198. 1208. Autorizado 360, conforme P novembro 857, El Galeão, decolada 10 direita da El, Lida. 5528, nosso transponder, 1208, ponto 8 saído, 3191. 3191, correto, chame para 462. Camarada, pode confirmar apenas o código de transponder? 5122. Obrigado. Salvador, bom dia, 31. no 89, viu, João? 98, taxi via Alfa, Juliette, Ponta 9. Alfa, Juliette, até o 09, tá? 319, viu? Azul, 2743, para a descida. 2743, já tem um... Corrija, desde uma 0050. Tamari, o azul 2743 está autorizado para o WhatsApp. Ah, mas eu comparo o 2743, o WhatsApp, descendo para 0050. Obrigado. Obrigado. Só um minuto. Red Tank Zero, saída será Arbor 1. Pode chamar aqui Yankee na escuta, por costa. Salvador, Salvador, decolada 17, Zona Norte, Roda Forte, Sobrante, Ponte Regresso. 0133, transponder, controle em 12080. Vou pegar na 70, corredor. Bate 4, quanto foi a borda? 03 no bate 4, utilizado para o táxi. Acionamento o táxi de decolagem, chega a 2395015. Boa viagem. Pelo Romeu Washington, número 2, bate 4. Tanguzeiro pronto para Fábio. Salvador, Salvador, TGL Valença. Nível inicial 060, decolada 17, boa direita na Arbor 1. Acena 01, 46, transponder, controle 198. A curva será à direita, na Arbor 1, e o controle 1208. Acione e chame para o táxi 2895, 25 Jorge. Pulo essa guarda de copa, número 2. Pelo Ramiro Oscar na escuta. Quebec Kilo, tem contato militar algum com os tráficos locais? Já coordenado no livro. Em livre lançamento, direto Quebec Kilo, informe quanto para o segundo lançamento. Quebec Kilo, coordenado para a ascensão. O 10, decola da 107, curva direita, no corredor Axé. Pois, conforme, 01 no 32 do transponder, controle 208. Já no pátio 5, quantos a bordo? 10 a bordo no pátio 5. Acionamento de táxi de decolagem 14895. Ajuste 1095. Boa viagem. Ferra do Lula com a escuta. 69, esse mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro 190. 195. Minha vida 369, descendo para 4.000 francos, 1095, 23743. Responder e o controle 1208. Então, autorizado, controle a Marte, controle a Foca Torre, o ajuste na 095, quando o ponto chega na torre 1895. Última altitude agora, o nível? Mas, nível. 1-1-5. É, tem 1-1-5. Autorizado, subiu uma terra. Retina, passará pronto. O ano de Fox Front Echo. Bravo, excelente. Vou checar aqui no sistema, o acionamento foi contra isso. De Juliette, estou com a sua cópia pronta em mais 15 segundos, só mais 15 segundos, eu vi de Juliette. Salvador, bom dia, voo 1094, entre a Lima, autorização Fortaleza. Aguarde cópia, 094, prepare a bomba. Aguardando o bombo, prepara, vou esperar o Salvador Guardiás 279, está sendo na Lima, para Guarulhos. 279, já, prepare a subida da Turismo de Vidente, agora fala aí. Cauru, 0110, decola 17, Axé, 0160, padrão da Transpondo, controle 1208. Autorizado pouso, não, zero, venta 120 graus, 10 nós. Ele pouso, pista 10, tanto, 3740. Confirma a aeronave que chamou o acionamento? Vitorinho de Juliette, ciência, está autorizado a acionar, chame e saque. Da cópia, eu estou guardando somente o código transponder constante para a Congonha. Controle, o Juliette Quebec Kilo pronto para o segundo lançamento. Juliette Quebec Kilo, não tenho traço informado no setor, Veracruz, tem contato bilateral? E agora é nada, não é? Tem livre lançamento, Juliette Quebec Kilo, vamos para a descida. Kilo para a descida. CNM 6200, ação de edificação via chegada à mare, desça e mantém o 050, ajuste o ultimetro 1095. Só para terminar o tipo de partida do os motores e a gente já vai se levantar com a pode ser? Até 2:30. Graças a Deus. Azul 2743 a 1 milha do Bravo, do Serra Vida 369. Sim, então autorizado o procedimento, Azul 2743, informa passando Serra Vida 366, descendo para 2500 PET. 2500 PET, autorizado o procedimento, reportará Serra Vida 2700 autorizado descida até 4.000 pés, após descida seu critério, informa passando 4.500. Aqui na quadra passando 740 no solo aos 22. Chame o solo 21 decimal 9. Chama o solo 219, obrigado, Sérgio. Boa tarde, 3740 livrou. 3740, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, para 3740. Juliette Tango, autorizado táxi via 17, chame alinhado e pronto. 094, agora sim, para Papel. Fortaleza, 370, via Pesoluno 9 até Bangu, após direto a Bu, Fortaleza. Decola da 10, primeira curva à esquerda, perfil da MOM, transição frutífera. 51 no meio transponder, controle 1208. Autorizado 370 para Fortaleza, perdura 19 Bangu, direto a Bucu e após Fortaleza. Decola 10 esquerda, Momô, transição Croti, 51 no meio transponder, 1208 controle, Gol 1094. Chame quando pronto para o carro. Já acionado, está com 159 a bordo, 3 horas e 5, alternando aqui Salvador para baixo. 159, 3 e 5, alterna aqui mesmo Salvador. 1, 2, 3. Prossegue. Prossegue táxi. Seguindo o TAN, através do 612, parte 1 no Índia, ponte pé 1895. Com ajuste no 0 ou no 5. Parte o Índia, ponte pé 1895, segue o TAN, 1015, o 1094, grato a tesão. Antes da Juliette, 3740. Mantém antes da Juliette, 3740. Mantém. Ah, Fox Ante Bravo, confirme. Decolo da 17 ou da 10? 2 da 10. Então, autorizado Congonhas, 400, via Pesulo 1-0 até Pobag. O Pesulo no meio, conforme. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, no perfil da Bael, Leda, Motiva. 5-1-0-3, aciona no transponder e o controle 208. Para a decolagem. Zulu Eco, já está fora do solo, confirme. Afirma o seu através de asa ou caso lá. Confirme o transponder, o código transponder acionado. 0133. Sim, tem já. Para o táxi, 3191, 207 a bordo, 320, alternando com fins. 207, 320, alternando com fins. Táxi autorizado, PAT1 no Índia. Ponto de espera, chama 3295, ajuste no 05, boa viagem, 3290. Obrigado, vai chamar a sua resposta, espera, está colocando 3295. 3 740 após o TAM e o gol, ingressa na Juliette e portão 03. Confirma o portão, por favor. Mas o Lu, prossegue para o controle. Imagens de mar, para uma hora do voo local. Eu sobrevoo ainda dos trás. Imagens de hoje, ilhas, mares. 500 pés Zulu, mantém-se em regras de voo visual. Ajuste do último metrô em Salvador, 0,5. A 500 pés autorizado direto Madre de Deus, setor Madre de Deus, na cinta de controle. Salvador Guarulhos, 340 e outro volume 10. Tocou da 10, direita, da hora ali da mocha. Outro volume 0, pegado, outro volume 1, confirma. Outro escolheu em segundo 2000, outro volume 208. Autorizado Guarulhos 340, via Pesilona 0, é decolada 1-0, curva direito na Cael, eita sorte, que foi a rota, que foi a rota, que foi a rota, que foi a rota, que foi a rota, que foi a rota. Atenção, é ótima, 2-0 é ótima. Após luta, ótima, ok? Ah, sim, já é pronto, no geral. Rapaz. Obrigado. 4, Salvador Vera Cruz. Tá pronto, tá pronto? Salvador Vera Cruz, no meu pai, da 417, direita, axé, 0135, 208. Bom dia, observe a TR da Azul na curta final, após a linha mantém 1-0. Gente, após a Azul, a linha mantém 1-0, 3-1-0. Boa tarde, Rono 162. Rono 162. Indicação, desse mantém 050. E a chegada Mari, voando agora a posição Mari para interceptar a chegada Mari. Livre decolagem da 17, o vento é 120 graus, 10 nós. Torinho de Juliette, após o tráfego iniciar a decolagem da 17, a linha e mantém 17. 0-1-5, vou ir para a boga para chegar a Mari. A gente tem que fazer 060 com 0-1-5, não pode ir para a boga e ir chegar a Mari, vou 1-8 mais tarde. 6200, desça e mantenha 2500 pés após o STAP voo e servido 366. Aqui no pátio 3, 2743. Aqui no pátio 3, 2743. Navio livre decolagem da 10, vento é 10 graus, 10 nós. Iniciando 10, 3-1-1. Juliette, nome do Lu, decolado ao 29, chame o controle 120 da cima 8. 208, Juliette, nome do Lu. Bom dia, 1094, ponto de espera da 10, pronto. 1094, ali mantém 10. Ali mantém 10, 904. Vitorinho de Juliette está autorizado decolar da 17, vem até 120 graus, 109. Louvando a posição Arbor. 7, 3000, está presente o Arbor, Juliette me violou. O 91, decolador 230, chame o controle 120 decimal 8. Obrigado, bom dia, 6191. Serra Fox Bravo, livre táxi via pista 17, chame a linha de pronto para decolagem. Ok, então está autorizado o cruzamento da 17 e via Quebec e Mike e na Lima, solo 219. Estado Leda para 360-3191. Comandante Luma 556, ciente da Lima, autorização Galeão. Luma 556, guarda de copo, prepara a Dell. Está autorizada a liberada velocidade de mar para o 208. Vitorinha de Juliette decolado 31, controle agora 208. 208. Ou 1094, decolagem autorizada da 10, vento é 120 graus, 10 mais. Autorizada a decolagem 10, com 1094. Sem regras de voo visual para o país, corredor axé na escuta de controle. O código. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, autorizado, ascensão 060, está voando a posição Arbor. Sim, estou voando a proa de Arbor, autorizado 060, Juliette Tango Zulu. Proa de Arbor seria 265, à esquerda. Estamos agora a proa do 265, Juliette Tango Zulu. Sete. Juliette Tango Zulu, vamos mostrar a posição de uma hora. 10 milhas rumo nordeste, passando 3.500 pés em descida 2.500. Aceito o tráfego e contato visual, Juliette Tango Zulu. Hotel Senhor Charlie, o senhor tem condições de decolar da Taxi 8 sem interferir com o eixo da 17? Então, observe na Taxi 1 via pista, está autorizado decolar da presente posição para a Boa Sul. O vento é 120 graus, 109. 1094, decolado aos 33, controle 120, décima 8. 208, Lua 9094. Acho que o Romeu Oscar, aguarde só um instantinho para iniciar a decolagem. Aí da Momo. Lua 9094, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo 370 via saída Momo. 370 via saída Momo, Lua 9094. Piatã, já tome a proa aí da praia de Piatã. E para a informação, tem uma Islândia que vai decolar agora da 17. Fica atento ao tráfego. Certo, senhor. Se autorizado, manter 500 pés, se interferir com o tráfego do Highland. Sem 500 pés, mantenha a proa da praia de Piatã e chame o controle. 208, hotel Serra Charlie. 208, graças, senhor. Bom dia, um bom trabalho. Igualmente. Do Romeu Oscar, decolagem autorizada da 17, o vento 130 graus, 12 nós. Atente helicóptero, 500 pés, prosseguindo para a praia de Piatã. 62, mantenha 2500 pés, ajuste altímetro 10, 15. Até 2500, 2500 pés, altímetro 10, 15, voo 162. Controle, bom dia, papapá, hotel Serra Charlie. Oxenai 6200, continue na final da 10, o ajuste 10, 15, aguarde a autorização de pouso. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sunset, a 2500. Sunset, está presente, estamos em condições de tomar Itália, propõe, está autorizado a ascensão a 4500 pés, o 045, direto para Valença, para a evolução da vertical de Valença, TGL Valença e após retorna Salvador. É, voo de procedência técnica de tripulação. Sede, a Pro de Valença está autorizado, os Letan Zulu, plano modificados 1335. Mantenha-se em regras de voo visual, subnão 045, voando Valença. Está sendo contato visual com o tráfego anteriormente formado. 360, outra 9857, aerovia. Decola 10, com curva direita, Dael, Lima e Irume. 5147208. Aguardo, quilômetro. Gol 1162, voo Serra Victor 366, autorizado, sinal do procedimento RNAV, pistola 0, em forma estabilizada. Gente, voo 1162, ancorando Serra Victor 366, 2500, e poderá estabilizado, gol 1162. Afirmo. Victor Índia Julieta, informa o tráfego, posição de 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 2500 pés, voo 737-800. Nível de voo 340. Tá, 3191. Positivo, nível 340 pode ser nível final, ok? Certo, quando na transferência informe ao centro, tá, 3191, a solicitação. Você marcou, aí por enquanto manter o restrito 340. Victor Índia Juliette, atenta ao tráfego formado anteriormente, mantém a sem regra de voo visual, 1000 pés, tem frequência livre, 12345, coordenação local com os tráfegos em Veracruz e proximidades. Controle é o Thiago Lago, senhora, regressando para a Inimax na próxima oficina, o Thiago Lago. PS de Azul Lago com na escuta, está em Traposo, contra Pouso, visual? Aqui um show, mais 3 minutinhos, senhor. 7, qual visual para Pouso? Está mandando visual, senhor. O gol no 864. Chega. Retoração para continuar a descida. Curva direita na proa 075, limite de voar nessa proa por 8 milhas. Caso qualificações, irá reassumir na proa do Serra Victor 369. Certo, então, direita, proa 075, por 8 milhas, em caso de falha, voa na 369. 1864. Afirma e informa o tráfego na posição de 12 horas, 8 milhas, mantendo 4.500 pés, Charlie 402. Sete, boa noite. 719, livre decolagem da 10, vento 120 graus, 109. Decolagem 0, foi 7. Decimal 35, alterno número 25, decimal 1. Chamando Recife agora, 3191, confirmando a 2835. Afirmo, 128 decimal 35 a primária. Muito obrigado, bom dia. 1864, tráfego superado. Assuma navegação na proa do servidor 366, 25 milhas agora, sudoeste, BR Salvador. Gente, confere então, voando na proa do servidor 366. Gono 864. Afirmo, gono 864, você se mantém a 2500 pés. Ajuste seu último metrô no 096. Agora no meio, 10-2-500. Gol 1-2-1-8-6-4. Gol 1-0-9-4, chama agora o centro Recife na frequência. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5 agora, obrigado, bom dia. Céu Serra Charme, informa o tráfego do Victor Indireto, Juliette, a sua frente, meia dúzia de milhas, mil pés. Eu tenho frequência livre 1-2-3-4-5 para coordenação local, não tenho tráfego formado além do formado anteriormente. Afirmo. Azul Eco visual? Sim, senhor, visual com a condição, disposto. Azul Eco, frequência livre 1-2-3-4-5 para coordenação local. 1-2-5 na linha de graça, até daqui a pouco. Estabilizado, RNAV, gol 1162. 1162, completo sinal do procedimento RNAV, chama agora a torre na frequência. 1-1-8-95. 1-1-8-95, gol 1162. Obrigado. Controle, bom dia, azul 2. 7-9-9, decolando sua escuta. Azul 2719, contato radar na decolagem. 340 via saída da El. 340 via da El. Azul 2719. Salvador, cordial, boa tarde, gol 1962, passando externo. Gol 1962, sente, aguarde autorização de pouso. 1962, sente. Romeu Serra Fox Bravo, decolagem autorizada da 10, vento é 120 graus, 10 nós. Pilão Romeu Oscar, são os tráfegos corredores visuais, parceiro Golfo. Eu tenho frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais. Não tenho tráfego informado, frequência livre, Pilão Oscar. 62, pouso autorizado, não no zero, vento 1, 10 graus, 10 nós. Livre pouso, com 1, 62. Bravo, decolado aos 4-2, chame o controle, 120, décima 8. 208, bom dia. Boa. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Serra Fox Trás Bravo, cruza 1200 na Dael. Papa Romeu Serra Fox Foxtrot e Bravo, contato radar na decolagem, sube e mantendo de voo 400 via saída da El. 400 da El, Fox Bravo. Nacional Renato Pista no 0, gol no 864. Gol no 864, complete lado procedimento, chama agora a torre na frequência 1, 18, 95. Completa, chama a torre 1895, gol 864. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde. Bom dia, gol no 864, final estabilizado. Juliette Santos Zulu. Juliette Santos Zulu. Agora 3 milhas para ingressar ao espaço Argus. Tem frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais em Valência. Serviço radar encerrado. 219. 219, obrigado. 1162. Nada. Bom dia, gol 1162, está livrando aqui. 5 graus, 109. Ele repousa, pistão no zero, voo no 864.